turno 8 a bordo. 4 horas, autonomia alterna Natal. Bruno 966, segue táxi via Engenho Alfa, no ponte Veradão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 0 no 4. 14, Engenho Alfa, ponte Veradão no 0, Torre 2, Torre 1, 966, obrigado por cá. Aproximando do ponto fora da Papau, a 3. Ok, Golf, Mike X-Ray, esquerda via pista, reporte alinhado e pronto no 7. Esquerda, via Paragatura 97, que é o seu reporte alinhado. Santa 3192, solo, as 4, 7, direita, Foxtrot. Corrijo, na Eco, próxima direita, 211. Eco, 211, 3192, boa. Índia Oscar Mike, chame na Papá. Santa 3192, boa tarde. 3192, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 392. 06321, conecta. Mantenha a posição, ponto de espera do papai, Índia Oscar Mike. Boa tarde, Azul 2789, chegada Bonk, desça para o nível 050. 050 na Bonk, ainda tem o ideal. O ideal, desça para o 50, 2789. Sempre informado. Só de Mari, Juliette Serra Tango. Azul 9135, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000 com 0014, Azul 9135. O Golf Mike, o que fez? Controle Salvador, o Azul 9135, vamos estar efetuando o primeiro desvio à esquerda da rota, primeiro tal informação, já retornando a mesma. Sente, saliva do Brasil, 9135. Para Vitória, guarde cópia, prepare saída da El. Da El, o Bato 0 do 9. Vai sair Juliette, 392. 3192, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, 392. Telefone. Chinem 6321, boa tarde, contato radar, CEDAR, Bostubo 340. 340 na Arbor, 6321. É mais distante. Sou 1620, desça para o nível 050. A aeronave da companhia de Brahe Taguara está livre, pushback no 5, chame para o táxi. Azul 9135, reduza para 2209. No 630, reduza para 2309. Confirma o Pai 50, seu Papa Fox? Posição 2, Romeu Pai 3. Posição 2, Romeu do Pai 3? Ah, sim, deixa eu escolher. Mete agora no stand. 3155 no botão 05, aguarde o instante por início do pushback. Uma aeronave já vai prosseguir para o táxi. Assim que a mesma liberar, autorizarei novamente. Então, 3155. Alô, Romeu 0, Papa Fox. Autorizado o taco, VNG Alfa, no ponto esperadão no 0, torre 1, 1895, QNH 10, 14, bom voo. VNG Alfa, ponto esperadão 2, 1895, já, arsenal ILS. Gente, reduzindo para 210, para 2000, comigo 14, nós vimos fazer 1915. Controle Salvador, boa tarde, Gol 966, vai passar 2.000 pés, Fuca, transição de bar. Gol 966, contato radar, será Fuca, subou 370. 370, Gol 966. Habilizou, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, Livre LS, chame torre em 1118, decimal 95. 395, Controle Salvador, chame a 621, indígena via esquerda. Está aprovando a rosa presente, devido à formação. Vitor, Charlie Hotel. Check trem, pouso autorizado no zero, 140, meia dúzia. Pouso no zero, Vitor, Charlie Hotel. Voe na proa de Eletra. Após desvios, elevo, Chané 6321. Da Serra Tango, chegada Mari. Agora proa de Itap. Controle Salvador, Papa Romeu. Controle Salvador, Papa Romeu Golf, Megax Rei, decolado cruzando 1700 na sua escuta. Papa Romeu Golf, Mike X-Ray. Após 2000 pés, cruza esquerda na saída Momo, contato radar. Paciente, após 2000, saída Momo. Autoriza direto Momo, Fox Rei. Perfil da saída, Golf Mike X-Ray. Paciente aí, seguindo o perfil da saída, X-Ray. Gol 1620, após ITAP, pista para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador pista 10. Modo ITAP, pista 14-2000, gol 1620. Primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Bidev. 1208 controle, acione 5165 no transponder. Gente, tá ali do 320 para Vitória, decola da 10 da El. Lenta, Vidov com cruza direita. A previsão 44 é a nossa aerovia e o controle 208, 5165 no transponder. Da El, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Vitor, Bidev. Ok, Bidev então, da El, Leda, Bidev. Gol no 097 para Confins, agora de Stanscope, prepare saída Arbor. Arbor, gol, Mike, decolagem autorizada, pista 97, vento 130 graus, 629. Papá Romeu, Delta, Papá, Foxtrot, alinhar e manter o 97, 1-0, corrijo. E manter o 1-0, Delta, Papá. Localizador, o Azul 9135. Azul 9135, Livre LS, chame torre em 118, decimal 95. Exeito 95, bom trabalho. Vitor Charlie Hotel, solo 55, Delta 21, décima 1, boa. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 9135, no localizador. Flavio 35, boa, 1014, reporte bem checado. Vamos, Alemos. Já acho que a Mike direita na Xé, reporte farol de Itapuã. Afirmo, a direita é para a farol Itapuã. Papá Romeu Delta Foxtrot, Papá Foxtrot, decolagem autorizado no 0, 130 graus, 629. Teve decolagem Delta, Papá Fox. Escuta. Salvador Manati, o pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, 1208 controle, 0133 no transponder. Duro Azul 9135. Prossiga. Ok, senhor, confirmando, tem uma aeronave, duas aeronaves na nossa posição, uma para uma hora e outra na 12 horas. E Via do litoral, 9.000 pés, tráfego de pino poste decolou do auxiliar, não interferindo na sua aproximação, 9.135. É um tráfego só. Ok, ciente. Cláudia. Acionamento autorizado, chame táxi, hotel Juliette Serra. Zona 1935, trem checado, pouso autorizado no 0, no 30 graus, 0612. 3124 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. 0 vento, 130, 059. Tem nível pouso baixado e travado, azul 9135. Índia Oscar Mike, controle do 08, tá volta. Repete a frequência do controle, por favor. 120.8, Índia Oscar Mike. 1268, obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Ipsi, Serra Tango, cliente informação, Papa, da gestão de transporte de emprego. Ipsi, Serra Tango, boa tarde. Acionando identificação, vou na proa do NDB Simbra, chama para descida. Salvador Confins, 360 autorizado, via Peru 21. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbó, Elefa. 120.8 controle, 5014 no transponder. Aliás, o chambra pushback funcionamento. Porra, meu Delta Papa Fox, contato radar, saída árvore, suba os 360. 360, saída árvore. Deus, cara, Mike, controle. Papa Romeu, Índio Oscar Mike, controle. Agora siga, Índio Oscar Mike, na escuta. É, de sua altitude que mantém, não recebo o modo Charlie do transponder. Afirma, o modo Charlie do transponder, 574. É, de sua altitude. Está meio quente, voltando para cima. Vamos aqui no corredor 1 no meu pé, desça agora para 1 no meu pé. Tráfego 12 horas, 12 milhas, um Charlie 310, visando 4 mil para 2 mil pés, rumo nordeste. Reporte atingindo 1 no meu, Índio Oscar Mike. Estimativo, 1.100, parabéns. Gente, agora recebendo o modo Charlie de transponder, Índio Oscar Mike. Zoruma, chama-nos. Informação. Reduzindo 27 e 19. Voo 1620, check train, livre pouso na 0, 170, meia dúzia. Já travado, livre pouso na 0, igual no 620. Então 3155, avista o gol final na 0. Avista. Após o pouso do mesmo aliado e Mateu na 0, então 3155. E após a linha Mateu no 0. É o Juliette Sierra, chame na Oscar. Oi, Salvador. Boa tarde, Azul. 9541 no ponto espera da 10, ponto comando dele. Gente, 9541, mantém o ponto espera. Entendo. Saída Dael, Leda, Motiva. 120, decimal 8, controle. 5092, transponder. Confirmou o transponder, 5022? 5012. Então 360 nível aprovado, Dael Leda Motiva, primeira curva direita, decolando 10, uniforme Zulu 10, após conforme, 1208 Salvador, 5012 transponder. Ou chame a 355. Motiva, Dael Leda Motiva, saída, chame para putback, acionamento na remota no 4, Lucianem é 355. Vai chamar. Azul 2789, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro, limite o localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 10, 1 no 4. para 3000, manter na proa, o 2789. Alfa Romeo Índia Oscar Mike está presente em rota, suba inicialmente 1.500 pés. Luna 620, Solo 02, direita Foxtrot 211, bom dia. Boa tarde. 211, bom dia. Boa tarde, para 620. Golf, prossiga. Vertical, transfere controle, 208, vagão. Ok, transfere controle, muito grato, uma boa tarde. Qual é o nome do Juliette Serra Tango? Juliette Serra Tango, complete o ILS, chame torre 11895. 11895, Juliette Serra Tango. Chegou a gente na escola. Salvador, Golf 620, boa tarde. Salvador, Golf 620, prossegue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da. Washington, Golf Salvador para Serra, November, Mike e Juliette, no nível 085, visual. Decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, restrito 1000 pés, até a liberação do controle. 1208, controle de saída, acione 5015 no transponder. Azul 2789, para o localizador esquerda, para 130, reporte estabilizado, deixa para 2000 pés, registrado 2014. 2789, para 130, 2000 pés, sua maré estabilizada. Voo 2008, redução para 2509. 2509, reduzindo 2008. Oi, o Sol, Azul 4089, está pronto para buscar estacionamento no Parque 3. Azul 4089 no Parque 3, está livre, chame para o táxi. Livre, vai chamar para o táxi 4089. Reportar a vermelha da passada. Controle Salvador, boa tarde, 3155 da TAM. Boa tarde, C3155, contato radar, saída da El, suba 320. Dael 320, após 2000 pode voar Dael? Senhor Dael, 3155. Dael, obrigado. Azul 2789, redução para aproximação, reporte no localizador, autorizado ILS. Reduzindo para final, reportará 2789. Sinal que vai realizar o procedimento de arremetido, ok? Mantenha a posição. Mantenha a posição, Azul. Tente corredor forte, após interlagos, o ajuste 0-4. Mantenha a posição 1 no meu pé, no corredor forte, vai de 0-8. Serra Tango, SG 050. Serra Tango, deixa para 2 mil pés, ajuste 1-0-4. 2 mil pés, ajuste 1-0-4, Serra Tango. Prossigo, acho que Papa Golf. Autorizado, chame táxi. Então, Juliette Serra Tango, informo que após a arremetida, curve à esquerda, 0-4-5 graus, subindo para 2 mil pés. Positivo, após a arremetida, esquerda 045, sobe para 2000, Juliette Serra Tango. Reporte iniciando a arremetida. Haverá possibilidade de tocar e arremeter, senhor? 7, botão no zero, tá livre, chame pro taco. Ideal, seu máquina de extensão 065, quando pronto, estimado, de pouso. Tá 007, Ciente, livre ascensão 065 em Jessica Mike. Na escuta do solo, Salvador? Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, isso aí. Gol 2008, reduza para 2209, desça para o nível 050. 050, reduzindo 2209-2008. Agora distante, Vitor Zero Hotel, agora distante. Papa Romeu Delta, Papa Fox, tuba restrita nível 340, chama agora o centro Recife, frequência 128.8, alterna 133, correção, alterna 135.3. Repito, 340-1288-353, boa tarde. Estilo esquerda 045, controle 208. Terra Tango, vetor para o final ILS, vou na proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limitado localizador, Terra Tango. Pátio principal, informo o tráfego da Gol, puxando 10, mantenha o pátio 3, a saída do pátio 3 aguardando para ingresso no grande pátio. Azul 9541, para o tráfego da companhia final 0, autorizado alinhar e manter. Eu não tenho tráfego na final, avista ainda. Ok, tráfego da TR 2 milhas fora, ok, mantenha a posição aguardando nova autorização. Juliette Sierra Tango, confirma o próximo procedimento. Entra peso Lu. Tá, inicialmente suba para 3 mil pés, Juliette Sierra Tango. Vou inicialmente na proa 300, limite dessa proa 15 milhas DME, Salvador. Esquerda 300, limitado a 15 milhas de Salvador, sobe a 3 mil pés. Após o mesmo, alinhar e manter, 1-0, 9541. Zerado, alinhar e manter após o tráfego nacional, 9541. Sinal? Vai efetuar mais um toque e após o toque ingressa o circuito visual da 1-0 com pouso na 1-7. Pedido Sierra Tango, só 17. Curva agora à direita para o localizador, Whisky Sierra Tango, na proa 070. Livre alerta. Whisky Sierra Tango, negativo 1-7. Vai manter para pouso na 1-0. 7. Direita para 70 para Whisky Sierra Tango, livre alerta. Para pouso na 1-0. Direita 070 para o lock da 1-0, Whisky Sierra Tango. Azul 69-18, chega da Mari, desça para o nível 050. Salvador 9979, papapá. Geral 9979, chega da Ponce, desça para o nível 140. 140, 9979. Sérgio, corrijo. Eco 211, boa tarde. Whisky Sierra Tango, Livre LS, chama em torre 11895. 11895, Sierra Tango. Cliente, Eco do Novembro, Salvador, Salvador, mil pés, decola da 17, curva à direita, corredor axé, 1208 controle, 0132 no transponder. Boa tarde, ajuste no 014, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Confirme, vai seguir o pátio 5? Afirma, após o pouso, pátio 5, aguardando pista livre, o Sierra. Patrulha Salvador, Guardião 08. Guardião 08, prossiga. Teria possibilidade, senhor, pro da rotatória dá pra gente? Pro da rotatória, Guardião 08. Pro da rotatória, grato, Guardião 08. Centro 3155, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133 e 125. 1251, 1335 da 3155. Whisky Serdão, livre pouso 190-140-49, Whisky Serdão. Livre pouso 108, Serdão. Azul 9541, decola 212, controle 208. Bom voo, desculpa a demora aí, próximo a gente agiliza mais. É, 208, boa tarde, Azul 9541. Limite é 25 milhas, VMS Salvador. Caso de falha de complicações, livre para Simbra, para o ILS, correção para o NDB Zulu. Positivo, a sala começa a proa até... Confirmando 25 milhas, em caso de falha, curva esquerda na proa de Simbra. E dessa duas milhas, executar no NDB do Rio da Cidade. Motor Salvador, Azul 9541, boa tarde. Azul 9541, boa tarde, contato radar, Cidadael, Subo 380. Da L380 Proa de Monte, vai aprovar o senhor? Aguarde, também foi Leda. Leda, obrigado. Hotel Juliette Serra, frequência livre para coordenação. Federal 9979, desça para o nível 060. 060, na 99. Estabilizou o voo 2008. Voo 2008, Liz LS, chame torre 11895. 295, grato, 2008. Desvio direito, 9979. 9979, está livre o desvio federal, 9979. É fácil. Aqui 08, enche do tráfego, ainda 9 estados, ajuste no 094, reporte trem checado. 094 é Pantará, 2008. Luiz Clarratão, Gosto 14, Delta 211, bom dia. 211, Luiz Clarratão, bom. Braço. 895, grato, até a próxima. Obrigado. Sou Papatango, Oscar Papagolfo, decolado, Oscar 14, controle 208, bom voo. A 08 está passando agora a prova da rotatória, visual com campo. Mantenha a prova da rotatória, aguarde autorização, guardião 08. Aguardando autorização 08. Azul 4089, alinhar e decolar 1-0, vento 150 graus, 629. Alinhar e decolar 1-0, 089. Vitor, você é autorizado. Controle acione 5022 no transponder. Nativa, nível 340 Petrolina autorizado, peso Lula 20. Decola da pistão no 0, curva esquerda na saída Momo Nemi, 1208, controle 5028 transponder, o Xanem 3 no par. Deixamento correto, deixamento de funcionamento. Camarim. Será 1979. 1014, estando para 4000, pois pelo 9979, 1200. Passa no ar. Que após o tráfego, chame na Papai, Exo November. Guardião 08, final na 7, autorizado, reporte através da RMA, Guardião 08. Autorizado, final da 7, Guardião 08, reportará na RMA. O 2008, pouso autorizado, pistão na 0, vento na 30 graus, 059. Livre pouso na 0, 2008. 085, sobre uma senha de Oscar Mike. sua companhia, final no zero? Avista gol 097. Ok, após a passagem do mesmo, aliar e manter, no zero, gol no 097. Pode ser, aliar e manter, 0, 0, 0, 0, 0. Zero. Israel, sobe pro 320, 04089. Confirme de arranjo. Será o 9979, reduza para 2109. 2109, azul 6918, desça para 2000 pés, ajuste 1014. E VLS, reporte no localizador. Azul 2000, vem cá, sua reportarei. Delta Oscar Golf, após desvio, pode pelo, desça agora para 4000 pés, ajuste 1014. Após desvio, pelo, Delta. Opa, Tango Juliette, Serra Tango, curva à esquerda na Pro 190, limitado pelo QD Mike 100 do NDB Simbra. Esquerda 190, limitado pelo 100. Boa tarde, gol 2008, pronto, 208, segue Alfa, Chimento da Juliette. Alfa, do Varanço da Juliette, 2008. Boa Nordeste. Juliette. Federal 9979, vetoração, sequenciamento, curva direita, vai na Pura 220, limite ao localizador. 320 ao Lopes, na 979. Está aí? Tô. Não. Quem? Eu. Preciso. Fala, Zé. Azul 9541, chama Centro Recife na frequência 1251 ao 0133, decimal 25. Recife 251, 3325, obrigado, tenha uma boa tarde, 9541. Atingi 4.9979. Corrijo, o Papa Alfa 31 após ingresso 45, Isk e Serratão. Contato de tráfego do cruzamento de Serratão. Consegui descida para 2.000 pés, 9979. 9979, aguarde. Mantenha 4.000, atingir, reduza para 1.709. Reduzindo, 9.79. Livre ascensão para o nível 085 em rota Oscar Papa Golf. Sete decolar 220, controle 208, bom voo. 08, bom voo. Salvador, uma boa tarde. 2097, passa 1000 pés. 1097, contato radar, sai da árvore, subo 360. Alvo 360. Será o 9979 para o localizador esquerda para 130, rebote estabilizado, desça para 2000 pés, ajustado 1014, 1014. Ele 14 e 2000, 9979. Papa Romeo Delta Oscar Golf, vetoração para sequenciamento, esquerda, vai na proa 190, limite ao localizador, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Esquerda 190, limite ao localizador, Delta Oscar Golf. Você aprova, está mantendo? Aprova 300 para interceptar a radial. Ok, atingi 2000, mantenha a Papa Golf, temos um tráfego no setor norte. Ok, vai manter 2000. Super Salvador, o gol 1097, condições visuais do setor. Solicitaria, se possível, proa de Elefa. Aguarde, inicialmente, Arbor 1097. Arbor, inicialmente, 1097. Sete Tango, mantenha 3 mil pés, resumo a navegação na proa do NDB Simbra, reporte no bloqueio. Negativo, mantenha 3 mil, tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 2 mil pés, rumo noroeste. 698, LS. 918, Liz LS, chame torre 1895. 1895, tá lá. .208, boa tarde, é Zulu November da Colada na sua escuta. 998, forma o tráfego. Pequeno poste decolou da pista auxiliar, na sua direita, não interfere na aproximação. Pista no zero livre, pouso autorizado, 120 graus, 04 nós. 120 com 14, confirme? Afirmo, pouso autorizado no zero. Livre pouso então, até lá. Delta Oscar Golf, curve à direita, vou na proa 210, Delta Oscar Golf. Direita 210, Delta Golf. Meu localizador, 9979. Geral 9979, Livre LS, chame torre 1895. Sim, obrigado. Oscar Papa Golf, Livre Assunção 085. Golf. Delta 76 pro Admar, para chegar da Mar, desce até o 050. Salvador, recebe a Zulu November. November, corredor Axel, no meu pé, reporte Farol da Barra. Reporta na Farol da Barra, não. Delta Oscar Golf, para o localizador, curva esquerda, na proa 070, reporte estabilizado, Livre LS. 070, vai reportar estabilizado, LS. Controle azul 4089, está passando 190 para o 300, está de acesso? Até. Azul 6998, solo aos 25, controle 208, corrijo. Solo aos 25, livre direita, 211. 211, tá lá já. Azul 4089, chama agora o centro Recife em 1251, altera 33, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, azul 4, 0, igual. Da Terra Tango, reporte bloqueio de Simbra, iniciando a curva de afastamento. Vai então, tem condição de efetuar a descida com aproximação direta, caso autorize. Até a hora, nave à sua frente, 3 milhas a 2 mil pés no ILS. Positivo, gente. Tá no lock da firma. Delta Oscar Golf, Liz LS, chame torre 11895. 295. Azul 4076, reduza para 2509. 2-0-4076. Trem checado, ajustado na 014. Para baixar de travada, Delta Oscar Golf. Já deve ter condição de reduzir para quanto na final? Da presente aqui tem condição de reduzir para 110 nós. Para 110 na descida, está livre a final do Zulu, o Gilete Serra Tango. Beleza, para 1909, descendo para 2000 pés. Positivo, reduzindo para 1-1-0, desce para 2000, Gilete Serra Tango. Zulu November, gente, vai prosseguir até Valença, 1-1-0 pés, frequência livre, reporte para regresso. Salvador, boa tarde, 4206, 98, prossegue Gilete, portão 01. Gilete, 01, né? Desça para o 060, chega da Mari. 060 na Mari, 4206. Trem checado, tudo autorizado no zero, vento de proa 49. Tá abaixado travado, Oscar. Após vai ser pátio da Inferno com abastecimento. Pátio para reabastecimento? É, o pátio da geral ali com par e abastecimento também. Ok. 7 centro Recife na frequência 1288, alterno 353. 620 prossiga. Para cópia. 620 Salvador Recife, 370 nível autorizado via rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aru, após Aru sair conforme. 1208 controle, acione 5030 no transponder. Terminando correto, chame pushback e acionamento. Trabalhar com intenções. Intenção é toque arremetida no 90 e após circuito visual para pouso final no 97. Ok, ajuste no 0 no 4, continue aguardando no 0 livre. Positivo. O Delta Oscar Golf solo aos 3-1, direita Delta, 2-1-1. Direita Delta, 2-1-1. Aguarde de 9 graus. Juliette, Serra Tango, toque arremetido autorizado, pistola 0, vento de proa 5-9. Ok, tem livre, toque arremetida o Juliette Serra Tango. Alfa vai abastecer daqui uma hora de cola. Gente, prossegue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Romeo Delta, acho que é bom. Alfa Kilo, Pátio 3. Guarulhos, aguarde de foto. Recebendo. Confirmo. Também, Emeralfa, decolagem autorizada, 197, 120 graus, 049. parada para dar um segundo? Vários instantes, estão verificando como é que está ela. Salvador Ground, Ocean 63.5, Sandy 14. Aí o que é que o flashback estará? 355, on position 4, clear, flashback, report for taxi. Ah, we report, Ocean 6355. 4-2 aqui. Papa Golf, chame Centro Recife, frequência 1288, alterna 135.3. 2288, 135, salve, salve, salve. Tá dando para girar uma 7 hoje, Lecheta. Já o Alfa decolou aos 33, curva esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 1-0, aguarde autorização para seguir no forte. Ingressa lá na perna contra o vento, Índia no Weber Alpha. Zero. Decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, ótima. 1-2-0-8, controle, 5-0-4-3, o transponder. Autorização 3-0, controle 1-0, agora a pista 10, curva à direita da El, Leda, ótima. 1-2-0-4-3, não tem controle. 1-2-0-8. Reta chamando pushback e acionamento. Chamada. Juliette Teatão, autorizado a girar para 1-7, reporte curta final, Juliette Teatão. Vai passar na curta final, Juliette Teatão. Só confirmando por gentileza, qual pátio? Angara Bata. Estou copiando. Taxi 4, 1 0 4, 1 0 4, 4 horas, e alterna. Pegue táxi, via Alfa, no ponte esperadão 1-0, torre 1, 1-8, decimal 9-5, QNH 1-0, no 4. Tá desativado. Livrou 2-8. Juliette Terra Tango, livre pouso 1-7, vento 1-2-0-6-12. Bem, livre pouso, capoeira 1-7, Juliette Terra Tango. A Leão, prepare da Leão, aguarde cota. LS, 476. 476, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador, é 1-8, decimal 95. 75, 476, obrigado, tá logo. Turma Salvador, Azul 476, boa tarde. Boa tarde, Azul 4076, reporte, tem entrada em checada, ajuste na 094. Repoderando. Bom, número 7, corredor forte, não vai liberar o CTR, vai até a 14ª milha, retorno a Salvador. Gente, falando retorno. Reportará retorno, November, não. 4206, livre LS, continua 1-0-4, chama estabilizado. 1-0-1-4, vai reportar estabilizado LS. X-ray azul 4206. Qual 8.95, Q18, 1014. Victoria April 1, and Alpha and then India. We'll call Tower 8, this Milano 5, take us through and leave. Salvador, Xané 63, Xané 4, mantém, pode esperar. Visual baixa travado 4076. O azul 4076, pouso livre no 90, vento no 30 graus, 059. Livre pouso para o 0, azul 4076. O 169 no 7 está livre, chame para o táxi. Salvador, boa tarde, igual no 869. 869, sendo indicação, desse mantém o nível 040, chegada bom. 040, tá bom. Da Leão, 360, nível autorizado, via rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irume, 1208 controle, 5045 transponder. Só uno. Direita 209, 406. 206. 206, complete a aproximação LS, chama a torre, 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco, 4206. Xené 6314, vento 120 graus, 62 a nós, decorre autorizado na zero. Autorizado, 6314. Quando visual, com local pose. 6C55, mantém o hold point. Friends, hold. Azul 4206, check train, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Baixar travado e pouso da 10, 4206. O Oceaner 6314, decola aos 42208, com voo. 208, boa. Controle Salvador, Oceaner 6314, boa tarde. 4. Tá com radar na decolagem, acima até 340, seja bom. Gente, 340, 240 na bomba, pode voar a bomba da presente? Vai. Ingressa Juliette, portão 02. Chinese 6355, Embraer 190, short front 1810, after line up in the weight 1810. After the Embraer, Manhattan Way, George, 6355. Hey, Santana. Fizeram no 5 copiado. Confins, eu tenho 360 aprovado, copia? 2009, Confins, 360 aprovado, Pêsulo 21, aerovia, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5060, controle 120, decimal 8. 360, Acordo 90, primeira curva direita, aposta, então eleva, 5060, 208, 2009. Correto, 2009, chame pronto no portão 10, estacionamento. Táxi, observando a finalização do pushback do banco da companhia. Após o mesmo ingressar no pátio 3, prossiga via pátio Índia, contra no 0, torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 4, bom voo, Gonu no 69. Somos Salvador, boa tarde, 4, segue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 4, 2, 0. Tango Lima Tesouro, identificação autorizada a chegar na mancha, no ponto ideal de descida. Belo Juliette, Serra, prosseguir. Belo Juliette, Serra. Três diretos para o Itapuã e vamos através do PCA. Correta, sendo 0133 no transponder. Airborne is deployed.